entrar no trem, baixar o checado da 3-2-A. Livre pouso, pistão 0, vento 1 no 30 graus, 108 nós, na 3-5-2-0. Livre pouso no 0, tá, 3-5-2-0. No Solos 35, à direita, taxi Eco, após Alfa e Juliette para o portão 04, na minha escuta. Direita Eco, Alfa e Juliette para o 04, na sua escuta 3520. Gol no 8 no meio, estabilizado, IRS 990. Torre agora 118-95, 9 no meio. 18-95, 9 no meio. Salvador, boa noite, gol no 8, tudo bem? Uma milha para o externo, baixar travado. Diego, no 8 no meio, tem livre pouso, pista no 0, vento no 4, 0 graus, com 08 nós, o altímetro no 0 no 8. Livre pouso no 0, justo no 0 no 8, gol no 8 no meio. Oito no meio, no solo 45, à direita, taxiway Fox, após Alfa, Juliette, para o portão 05, na minha escura até o Fox. Taxi via Fox, Alfa, Juliette, com posição 5 na frente, gol no 8 no meio. Gonçalo, Salvador, Mike Yankee, Mike Hotel Yankee. Gonçalo, Salvador, Mike Hotel Yankee. Mike Hotel Yankee solicita autorização de teste de IELTS na hora que a... próxima hora que a... Excesso de equipamento do Elton. Agora na hora cheia.